Se ainda ontem a gente fez amor e tava tudo bem e você me deixou de pés e mãos atadas, tô. O que foi embora? Me diz o que é que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, tô te chamando, gritando teu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, tô te chamando, gritando teu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Vem aí um novo restaurante do Encolçamento Bistrô. W.A. Relógio, direto do Icô. Carreta do Brasil. Vendei roupa de palhão. Força de ótima em rainha. Força da JF. Load CDs. Gava Júnior Mix. Meu parceiro Matheus do Clube do Vaqueiro do Iguatu. A pegada do vaqueiro fica diferente, Juninho. Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer. Vai rolar o desmantelo. Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro. Os litros de uísque eu tô levando é de caixa. Desce igual cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo. Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro. Foi! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber. Quatro separados. Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado. Oi, essa sua ideia louca de mandar em mim. Você estragou com tudo, casamento foi o fim. A gente vive junto, mas em quatro separados. Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado. Foi essa sua ideia louca de mandar em mim. Você estragou com tudo. O casamento foi o fim. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda sua. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda. Casado em casa, solteiro na rua. Eu tô de mantelada, a culpa é toda sua. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda sua. Semana, cada um vai pro seu lado. Foi essa sua ideia louca de mandar em mim. Que estragou com tudo. A gente vive junto, mas em quatro separados. Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado. Foi essa sua ideia louca de mandar em mim. Que estragou com tudo. Casamento foi ao fim. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa toda sua. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda sua. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda sua. Casado em casa, solteiro na rua. Tô de mantelada, a culpa é toda sua. Meu patrão da Vida Rari, o AF Porte, distribuidor da guerra. Meu parceiro Matheus do Clube Vaqueiro do Iguatu, Paredão Playboy. Olha o repertório do Vaqueiro do Forró, Juninho. Pra tocar no Paredão mais estourado do Brasil. Boas pessoas, em cima do Paredão. Ela mostra seu poder quando ela desce no chão. Todo mundo para pra ver. Só bebe absoluto, tequila e outro bar. Ela é quem comanda, tem que respeitar. Em cima do Paredão, ela mostra seu poder quando desce no chão. Todo mundo para pra ver. Só bebe absoluto, tequila e outro bar. Ela é quem comanda, tem que respeitar. É a chefa, é a chefa, é a chefa. A causadora de inveja é a chefa, é a chefa, é a chefa. A causadora, mas é a chefa, é a chefa. O chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? É a chefa, é a chefa. A causadora de inveja. Louco de certeza. Carretinha do papai direto do Maranhão, toca no Rio. Em cima do Paredão, ela mostra seu poder. Quando ela mexe no chão, todo mundo para pra ver. Só bebe absoluto, tequila e outro pá. Ela é quem comanda, tem que respeitar. Em cima do Paredão, ela mostra seu poder. Quando mexe no chão, todo mundo para pra ver. Só bebe absoluto, tequila e outro pá. Ela é quem comanda, tem que respeitar. É a chefa, é a chefa. E é a chefa, a causadora de inveja. É a chefa, e é a chefa, e é a chefa, a causadora de inveja. É a chefa, mas é a chefa, e é a chefa, chefe, chefe, né pai? E é a chefa, e é a chefa. Agora eu chamo ele, bota swing, foguinho. Ô Maracujá, Robson, Barra, Casa Branca. JG, sua mãe do vale. Os Paredão de Aspa, seu Matheus, João Lendo, Paredão Rei da Cistutu. Na Vida Rara, IF Porte, território proibido. Distribuidor da guerra, Paredão Playboy. Tchorrinho. Carlos Carreta, moça boa, J. Jesus, KR Elementos, Júnior Batsu, Caminhão Pós-Pessoa. Pra animar a festa de forró, só precisa de cachaça, de mulher bonita, paredão ligado com sozão, topa dos vizinhos estressados, chamando a polícia, chama a polícia pra baixar o som, chama a polícia pra baixar o som, chama a polícia pra baixar o som. Os vizinhos que me perdoem, mas o negócio aqui tá bom. Chama a polícia pra baixar o som, chama a polícia pra baixar o som, chama a polícia pra baixar o som. Os vizinhos que me perdoem, mas o forró aqui tá bom. Outro da Love, o Inocente do Juazeiro. hoje. Gorda safadeza. Pode caceter, meu parceiro Amorim. Paredão do Hulk. Carreta, moça fã. Antes CD do Icon. A música nova do Rio cantou. Toca melão. Bota o paredão, pois pessoa pra tocar o Rio. Olha outro CD. Vai lá, mal postou uma foto e eu já fui curtir. A mulher ficou com raiva e começou a discutir. Ela mal postou uma foto e eu já fui curtir. A mulher ficou com raiva e começou a discutir. Quando é a minha, você não curte. Quando é das raparigas, você bota um coração. Quando é a minha, você não curte. Quando é das raparigas, você bota um coração. Então venha com conversa, não quero nem saber. Eu vi no PV ela falando com você. Não venha com conversa, não quero nem saber. Eu vi no PV ela falando com você. Ela lutava o coração, você botava umas carinhas. Eu vi você falando com essa safadinha. Ela botava o coração, você botava umas carinhas. Eu vi você falando com essa safadinha. Ela botava o coração, você botava umas carinhas. Eu vi você falando com suas danadinhas. Ela botava o coração, você botava uma carinha. Eu vi você falando com sua safadinha. Grava Juninho Mix, o repertório novo do Rio. É mais um, viu, menino? É mais um do rock. Grava o CD. E ela mal postou uma foto e eu já fui curtir. Olha, a mulher ficou com raiva e começou a discutir. Ela mal postou uma foto e eu já fui curtir. A mulher ficou com raiva e começou a discutir. Mas quando é a minha, você não curte. Quando é das raparigas, você bota o coração. Quando é a minha, você não curte. Mas quando é das raparigas, você bota o coração. Então venha com conversa e eu não vou querer. Eu vi no PV ela falando com você. Não venha com conversa e eu não vou querer. Eu vi no PV ela falando com você. Ela botava o coração, você botava umas carinhas. Eu vi as conversas da sua safadinha. Ela botava o coração, você botava uma carinha. Eu vi suas conversas com suas danadinhas. Ela botava o coração e eu botava umas carinhas. Eu vi suas conversas com suas danadinhas. Ela botava o coração e eu botava umas carinhas. Eu vi suas conversas com suas safadinhas. Jota Gerson, maior do rock. Carreta do bodinho. Paredão de ferro. Você é do paredão. E meu sadeiro agora é o paredão, Juninho. E de CD de São Miguel. Aqui o CDS.net. A pedido do povo, Viana voltou. Vaqueiro milionário do repertório. Meu parceiro Leilson Ledes. Grava Juninho Mix, o repertório Viana cantou. Olha aqui pra contar meus boi. É no computador. Mas se pra ser vaqueiro e tenho vida de doutor. Cavalinho milhão, o Ferrari na porta. Mulher bonita, eu pego é no estoque. Cavalo de um milhão e Ferrari na porta. Mulher bonita, eu pego é no estoque. Tem que ter pegada pra botar o boi no chão. Cavalo de um milhão, não treme meu irmão. Chego a disputa, você é campeão. Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão. Chego a disputa, você é campeão. Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão. A minha espora é de ouro, chicote é importado. Minha cela veio da França, eu sou vaqueiro milionário. Garçom bote uísque e hoje eu tô rasgado. Não me pergunte pela conta, não cabe me fiar. Espora é de ouro, chicote é importado. Minha cela veio da França, eu sou vaqueiro milionário. Garçom bote uísque e hoje eu tô rasgado. Não me pergunte pela conta, não cabe me fiar. Ismael Gobalé Prata, Ronaldo Paredão. Carreta do bote. Grava cheio do mix. Olha aqui pra contar meus boi. É no computador. Nasci pra ser vaqueiro. Tenho vida de doutor. Cavalo de um milhão, o Ferrari na porta. Mulher bonita, eu pego é no estoque. Cavalo de um milhão, pra disputa do ser campeão. Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão. Chego a disputa do ser campeão. Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão. A minha espora é de ouro, chicote é importado, minha cela é veluda. França, eu sou vaqueiro milionário. Já sou um forte whisky. E hoje eu tô arrasado, me perguntei pela conta do cabe pifiando. História de ouro, chicote é importado, minha cela veluda. França, eu sou vaqueiro milionário, graça um bote whisky. E hoje eu tô arrasado, me perguntei pela conta do cabe pifiando. O Viano ao vivo, direto em cor. Direto em cor, CD novo do Viano cantou. Grava pra você ver. Nova do Vila cantou. Mas eu não vai ter muito forró. Grava o girinho. Oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô feliz de verdade. Oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô feliz de verdade. E calma, vaqueiro. E calma, vai, vai, vai. Direto em cor, repete o nome do Rio cantor. Mais uma composição do Rio. Vamos embora. Mas quando o gado vem chegando na porteira do curral e sinto uma alegria, vejo que não é normal. E 4 anos que eu passei longe da terra querida, e foi aqui onde eu deixei e a mulher da minha vida. Oh, oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô no meio do gado. Oh, oh, oh, que felicidade. Terra, agora eu tô feliz de verdade. Mas agora que eu voltei pra cantar minhas toadas, ver as pegas de boi e correr nas vaquejadas, ver o estorro do boi dentro da mata feijada. Agora eu tô no meio do gado. Oh, oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô feliz de verdade. Chama o Tatá. Repertório novo do vaqueiro, é muito forró. Mais uma de vaquejada, mais uma do Rio, cantou. Quando o gado vem chegando e sinto uma alegria, vejo que não é normal. E quantos anos que eu passei longe da terra querida, e foi aqui onde eu deixei e a mulher da minha vida. Oh, oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô no meio do gado. Oh, oh, oh, oh, que felicidade. Voltei pra minha terra. Agora eu tô no meio do gado. Mas agora que eu voltei, vou pra cantar minhas toadas e ver as quedas de boi e correr nas vaquejadas, ver o estorro do boi dentro da mata feijada. Oh, oh, oh, oh, que felicidade. Voltei agora eu tô no meio do gado. Oh, oh, oh, oh. Que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô feliz de verdade. Chama Tatá, direto meu e corre, ela cantou gravando CD novo. Sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Fugindo do cavaco, show! hoje é só mando rock. Ô meu teboso, as tricolão da sua vela é bichoso. Camisa tudo de papel, sentada em cima do banco. A mina por cima de mim com vestido levantado. Camisa tudo de motel, sentada em cima do banco. A mina por cima com vestido levantado. Sarrando, sarrando, sarrando e ficando. Sarrando, sarrando, sarrando e ficando. Sarrando, sarrando, sarrando e ficando. Sarrando, sarrando, sarrando e ficando. Ela falou que é foda, muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar. Papis batu de motel, sentada em cima do banco. A mina por cima de mim com vestido levantou. Papis batu de motel, sentada em cima do banco. A mina por cima com vestido levantou. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Aqui você é o CDS.net. Onde só CDS é só pro meu patrão. Ah, alô CDS, o melhor de todos os tempos. Oi, do céu da caverna, você é revisor. Bora meu patrão, revisor, salto falante, o melhor do Brasil. Bagunçada, cozinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. E roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde as donas apareceram. E casa bagunçada, cozinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. E roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde as donas apareceram. Ouvi dizer que o fervo aqui foi até de manhã. Só abaixaram só quando vizinho incharam o povo. Mudaram até o uísque na casinha do Satã. E quando eu acordei, meu cachorro nem acordou. Hoje é xalopa do pai, as mina tudo louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Xalopa do pai, as mina tudo louca. Eu quero tá na pele do papai dessas garotas. O caminhão maninho morto. Você é do paredão, paredão de ferro. O meu barraco é coração de mãe. Cabe todo mundo, não tem que exigir. Eu lá no fundo, não tem área de lazer. Mas de longe eu vejo o céu melhor do que o quadro espalhado de fundo. Essa cara do caralho, essa do malandro tipo American Pie. Com aquele entre sai. Hoje eu tô pedindo uma senha do Wi-Fi. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. E roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde a zona apareceu. E casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que aconteceu. E roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde a zona apareceu. Distribuidora Guerra, patrocinador do Viana, Fabiano Lentes, direto de São Paulo. Paredão de moça, morada nova, Andrade da Lodi. Unha CDs do Juazeiro. Cava dia de CD moral. Adriano CDs, direto de Mossoró. Marquinhos CDs.net. Hudson CDs, Paredão Gênio Suanelli. Didi CD de São Miguel. Meu parceiro Vitor CDs, Jefferson de Lugações, de Parnaíba, Piauí. Paulinho CDs de Araripina, Golf Transformers. Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo e ele anda dizendo

se apaixonou, liguei, apaixonou, liguei. Vem na pegada do vaqueiro, se apaixonou, liguei, apaixonou, liguei. Vem na pegada do vaqueiro, se apaixonou, liguei, se apaixonou, liguei. Vem na pegada do vaqueiro, se apaixonou, liguei, apaixonou, liguei. Cícero Vaqueiro.